chegar, até agora. Quero café! Quero café! Quero café! É! Isso aqui é uma porcaria que não... merda nenhuma! Desculpe! Queridos e queridas, se você interceptou essa frequência, sabe que está começando mais um programa Cafeína, aquele programa gostoso da família brasileira. Eu sou o Luiz, e aqui do meu lado tem uma convidada especial aqui, pode falar por favor, Rita. Olá, o que eu tenho que falar? Você me falou alguma coisa? Suas credenciais, você, as pessoas podem te encontrar na internet, seus trabalhos manuais, por aí vai. Sim, as pessoas podem me encontrar na internet. Pode procurar por Dona Rita, Ateliê Dona Rita, em qualquer lugar que vocês vão me achar. Tem um blog lá também, tem um blog, um canal no YouTube. Blog, canal no YouTube, tudo, todas as redes sociais estão lá, LinkedIn, brincadeira. Instagram, principal que a gente usa mais aqui é o Instagram, com certeza, procura lá. Isso, todos eles estarão na descrição, olha que bonito, né, cara? E não se esqueça, antes de começar a escutar aí, né, assinar o feed, né, você pode escutar esse podcast lá pelo SoundCloud. SoundCloud, gostou da minha pronúncia em inglês? Adorei, eu sou super SoundCloud. Muito Duolingo. É isso aí, ou você pode acompanhar também pelo YouTube, não tem problema nenhum, né, cara? Eu sei que muita gente vai falar, mas podcast não é no YouTube, mas deixa eu ser feliz, porra. Tá lá no YouTube se quiser, né? Dá um joinha, é isso aí, e vamos lá. Hoje é o dia de falar de medinhos, pois o estimado Pennywise, né, que retornou depois de 20 anos para se alimentar dos mais profundos medos das pessoas. E com isso... 27? Não, não, mas aqui é, o filme foi de 90 e poucos, né? Então, 90? Foi de 90? É, de 1990 o outro filme. Eita, então foi exatamente 27 anos atrás, Pennywise aterrorizou lá a pequena cidade de Derry. Ele veio para se alimentar... dos medos, e com isso nos rendeu uma película sensacional que mistura horror, comédia e temas pesados como abuso, luto, depressão, bullying e por aí vai. O filme completo. Fala de amor também. Fala de um amor pueril, né? Igual o filme lá, O Amor Entre Mãe e Filha. Sadio, né? Uma história de amor entre mãe e filha. Um abraço aí, Jovem Nerd, né? É isso aí, Rita, como você hoje aqui, convidada, veio agraciar aqui você e trouxe todos os seus gatos que estão aqui em cima na mesa do escritório nesse exato momento. Desculpa, eles me seguem. Você poderia fazer uma sinopse aí do filme, né? Dos momentos aí mais impactantes para os nossos queridos ouvintes. Vamos lá. Ok, a ideia não, né? A história é um grupo de 7 adolescentes dessa cidade, da cidade de Derry, que fica no Maine, e eles se intitulam, né, o grupo Clube dos Otários, né, os Losers Club, em inglês, gostou da pronúncia? Duolingo, parabéns, Duolingo, excelente. Então, e essa cidade é uma cidadezinha de interior, né, mas ela começa a ficar ali, as pessoas começam a ficar meio assustadas quando as crianças começam a desaparecer, e aí eles acabam, as crianças acabam... procurando entender o que está acontecendo, e eles começam ali a ficar face a face com seus medos e com o responsável pelos desaparecimentos, o Pennywise. Pennywise, cuidado com S, né? Pennywise, Pennywise, né? Lembrando que também que a criança principal ali, o líder ali, ele tem o irmão dele... entre aspas, raptado, né, pelo Pennywise. Sim, é uma das cenas mais icônicas, tanto do filme antigo, do novo agora, e do livro, né, que é a criança no bueiro, que virou a pegadinha do Silvio Santos até. Virou memes na internet, né, aqui embaixo, vem aqui, que aqui embaixo tem litrão por 5 reais, né, assim. Então, mas se a gente fosse pensar nos nossos medos, é assustador você pensar que aquilo que você teme tá te chamando no bueiro, né, imagina. Aquilo que você teme, olha que bonito, você tá chamando no bueiro, mas isso aí, então é um filme bacana. vamos falar aí, né, aqui resumidamente, desse papo. Vamos falar aí dos pontos positivos. Cada um fala aí um ponto positivo aí que achou, pode ser? Posso puxar aqui? Eu gostei muito da maneira como o filme foi dirigido, né, o senhor Andy Muschietti, não sabe sei. Sabe o que ele dirigiu também? Eu acho que foi Mama. Foi! O Mama foi um filme que, puta, achei muito merda. Assim, um filme que peca ali no final, eu acho. Não sei, o final do Mão é muito ruim, né? Uma bosta, muito ruim mesmo. Era... A ideia é boa. A ideia é boa e caga-se no final. Mas o final do nosso querido It é bem melhor, não é? Sim, sim. Então compensou errar lá pra acertar aqui, né? A vida é assim, né? Feita de erros para que se alcance o acerto, né? Tá certo. Eu gostei muito, assim, eu não sei, eu acho que o filme foi muito bem dirigido. Cara, eu achei sensacional, assim, a escolha do elenco, acho que foi sensacional, né? Porque você pega o Pennywise, ele é diferente do Pennywise lá da década de 90, né? Óbvio, até pelas limitações dos efeitos especiais. Mas eu achei esse ator muito, muito bom, cara. Ele encarnou ali um palhaço ali que realmente eu fiquei cagado de medo. Ele é ator de algum desses filmes novos aí, Divergente, Convergente, Detergente, não sei. Posso estar errada, mas eu acho que é um desses... Que teve troca de ator, eu não sei, não tenho certeza, posso estar falando merda. Pode estar falando merda, a probabilidade é grande. É o tal de Bill Skarsgård. Olha, pagou pau aqui, não sei se essa porra é russo. Vou ter que procurar no Wikipedia. Wikipedia, né, as pessoas falam. Wikipedia. Mas eu gostei, cara. Eu achei que ele foi ali realmente o protagonista nas cenas ali em que ele apareceu ali causando medo ali. Você vê que ele faz aquela coisa bem de circo, né? Que ele torce o corpinho e sai, não sei o que lá. Tem cenas que causam um estranhamento pela bizarrice, né? Eu achei... Bom, volta no ponto positivo, a gente já saiu do roteiro. Não, é o ponto positivo. O ponto positivo é o Pennywise. Você não achou o Pennywise... Que você não encarou, assim, o Pennywise como realmente uma figura... Criou essa expectativa de medo? Sim, é assustador. Consegue alcançar o susto. Mas eu acho que o meu ponto positivo é você fazer as pessoas se identificarem com os personagens. Partida da ideia de contar a história deles mesmo, que é como... Não li o livro, né? Mas eu acredito que é o que se faz nos livros, né? Nos livros você trabalha os personagens. Eu acredito que um livro de mais de 1000 páginas deve ter feito isso, né? E aí você acaba se identificando com as problemáticas ali deles, né? Com os conflitos que eles têm. Então eu gostei do clube dos otários. Eu achei... O que você achou do gordinho? Coitado do gordinho, né? Oh. Esse fudido. Cortaram a barriguinha dele duas vezes. Ah, oh, eu gostei do gordinho. Achei ele fofo. Eu queria ter um gordinho. O gordinho daquele, mas falei, mas esse é um ponto muito positivo mesmo, né? Eu acho que, assim, o diretor teve essa decisão aí de fazer 2 capítulos exatamente para valorizar, né, as crianças no primeiro momento, e no segundo momento você vai ter uma fase adulta, que eu acho que os adultos vão ter um trabalho aí para manter a qualidade do trabalho das crianças aí no enredo, hein? Com certeza, foram, acho que as crianças foram muito bem, se você pensar que... Bom, seguiu acho que a linha que... Do Stranger Things, né? Aquela coisa das crianças, bons atores, né? E vai ser difícil mesmo. Vai ter que ter uma escolha bem acurada de quem vão ser os atores adultos que vão fazê-los, né? Verdade, vai ser difícil interpretar o gordinho ali já de adulto, hein, cara? Show de bola ali. Tocando num outro ponto aqui, eu não sei se você teve essa impressão, mas... Rich, ele me incomodou um pouco no começo ali, porque eu achei que as piadinhas sexuais dele ali não estavam... Eu acho assim, eu acho que elas não que amadureceram, piada sexual amadurecer é um pouco difícil, né? Você achou que elas estavam perdidas, né? Durante do enredo, é isso? Eu achei que no começo ali, eu achei que ele fazendo piadas sexuais ali, eu achei um pouco exagerado, mas depois se encaixou, entendeu? Eu acho que foi só uma estranheza inicial. Então, mais uma vez, vou reiterar que eu não li o livro, mas uma das cenas que mais se fala desde sempre que não tem no... Pode falar, né? Que não tem no filme, é a cena da menina quando ela faz sexo com todos eles, né? Então, você tem que lembrar que o livro foi escrito numa época bem diferente da nossa e as pessoas agiam diferente na década de 80. Mas o livro, inicialmente, ele foi a primeira fase da década de 50, né? Sim, mas o livro foi escrito em 80 e, sei lá, 85, 86, não é? Ela faz sexo com todos eles? Que horror. Bom, eu acho que então foi... Que horror, né, gente? Ainda bem que cortaram, né? Porque eu acho que realmente seria desnecessário, né? Você perderia até um pouco do encanto, da inocência. É difícil falar de inocência num filme que você tá tratando dos medos mais psicológicos até, né, das pessoas. Mas tem uma inocência do grupo ali, né, das crianças que se unem pra lutar contra os seus medos ou pra se salvarem umas às outras, né? Coisa bem de amiguinho, né? De amiguinho que sai pra se aventurar, é bem legal. E realmente, eu acho que uma cena que acho que iria chocar muito, né? E não ia acrescentar nada. Não tirou nada, acho que não, na verdade, até o próprio Stephen King, ele falou que se o livro tivesse escrito em outra época, teria sido diferente, que provavelmente essa cena não existiria, né? Você seria amiguinho, amiguinha do Clube dos Otários? Seria um membro integrante? Ah, eu acho que eu teria o perfil, sim. O perfil pra fazer parte, sim, com certeza. Mas eu ia ser... Me reconheci muito na menina. Que eu esqueço o nome dos personagens. Desculpa, gente. Eu me acabei de merda. A menina é Beverly, né? Isso, a Bev. É. Sim, é. Eu era meio reclusa da sociedade. Eu acho que eu me identifiquei mais com aquele menininho dos placebos lá, que quebrou o braço. Acho que eu tô mais naquele nível ali, naquela época ali. Eu acho que sim, eu concordo, conhecendo a sua família. Não são os gazebos, né? Foi mó legal aquela parte. Não são gazebos, né? O humor foi muito bem trabalhado nesse filme, né, cara? Mas jogadas sensacionais. Outro ponto que eu acho que me incomodou um pouco, assim, por isso que eu não vou dar nota máxima em relação à qualidade, é que eu acho que o Bunny principal lá, o Bowners, Henry Bowners, lá, o Chitãozinho lá, loirinho, sim. O Chitãozinho loirinho lá, o Bully. Ele era muito violento, né? Você não achou que foi um pouco forçado até? Então, mas eu acho que é pra você mostrar que as pessoas podem ser tão assustadoras quanto a coisa, entende? E você pensar que é uma criança também, né? Um adolescente também, e que eles que as pessoas são assustadoras. Aliás, até a minha pergunta pra você seria, qual é o seu maior medo? O que, que o Pennywise ia virar pra você? Meu maior medo é não ter eleições em 2018. Vou te falar aqui. Tá, fora esse, vamos pensar em algo mais psicológico, esse também é o meu medo. Eu tenho, imagina, eu já falei, foi o que eu falei pra você saindo do cinema, imagina o Temer aparecendo com a cabecinha no bueiro. Eu ia me cagar toda. Eu me cagaria fácil. Pensei nisso pelo seguinte, você falando do Bones lá. Bones? Bounders, eu acho. Foda-se. Eu já esqueci o nome dos personagens. Henry alguma coisa. Eu acho que é esse, pra ele ser muito, essa ideia de ser muito mal mesmo, eu acho que é pra isso, não sei. Pra mostrar que as pessoas podem ser muito mais. O meu maior medo, eu tenho medo de gente. É que eu falo em relação ao seguinte, Pois sim, eu entendo, eu sei que tem bully, realmente a agressão rola fisicamente. Ele passou a faca na barriga do gordinho, gente. Sim, e ele ia atirar no... Ah, não pode falar, né? Mas pode. Tem cenas No livro tem cenas de tortura de animal, de animais, no caso, que é ele, né? Então, eu acho que... Não sei se fugiu muito da ideia dele realmente ser mal pra trazer que as pessoas... Não é só uma entidade, eu não sei, porque eu não sei o que é o It, ele é o medo. Mas a graça é essa, a graça é você saber que é alguma coisa que tá ali que não tem explicação, pode ser uma entidade sobrenatural, algo que veio de outro planeta, ele é por isso que o nome é a coisa, né? Não se pode definir, aliás, o medo não se pode definir, né? Porque ele é subjetivo, né? É, e pra cada um é uma coisa. Então, mas eu acho que ele ser tão mal assim, e às vezes parecer tanta maldade meio que parece que tá perdida ali, mas eu acho que é por isso, pra você não perder de vista que o mal não tá só no sobrenatural, vamos dizer assim, né? Que não é só aquilo que você não nomeia que é mal. As pessoas, né, que deveriam ser, por premissa, iguais, podem ser bem más. Então, tem uma cena lá que eu fiquei na dúvida, até vou perguntar pra você, ele claramente estava influenciado pelo Pennywise, né? Sim, eu acho que sim. Seria até uma forma do Pennywise enfraquecer as crianças, né? Porque elas unidas estavam difíceis pra ele pegar ali. Sim, mas o Pennywise o influenciou por quê? Qual era o maior medo dele? O maior medo dele era o pai dele, não era isso? Não, ser covarde. Ah, sei, entendi. Um covardinho. Entendi, isso é muito, muito esclarecedor. Isso aí. Então, esses foram os pontos aí que mais me incomodaram, assim, mas deixar bem claro que, longe de ser um filme ruim, né, muito pelo contrário, eu acho que acabou superando o filme da década de 90 ali, apesar de ter momentos ali em que veio flashes do filme de 90 na minha cabeça, né? É, eu acho que, na verdade, ele foi reformulado, né, foi Atualizado, acho que essa é a palavra. Ele foi atualizado, porque não é tão diferente assim. A diferença tá porque no filme de 90 ele segue a linha do livro, que é contar as histórias ali das duas épocas de forma meio que paralela. Então, mas esse parece que é mais fiel, né? Porque ele se prendeu mais, Sim. ele teve mais tempo para trabalhar. Mas então eu lanço a pergunta para você, então, seria um remake ou seria uma nova versão de um clássico? Cri, cri. Não sei, gente. Não sei mesmo. Acho que uma revisitação, pode ser? Uma nova. Foi uma versão Revisitação. revisitada? Revisitação, que palavra é essa, né? Pode ser uma nova versão. O cara pegou o livro. Pode ser, pode ser. Mas acho que ele não deve ter ignorado. Faz muitos anos que eu vi o primeiro, né? O de 90. Aliás, acho que eu devo ter visto na década de 90. Eu vi na década. Eu lembro que meu pai chegou com dois VHS fantásticos. Eu fiquei com medo de palhaço naquela época. É, até porque na época de 2000, 2002, ali já tinha DVDs, né? Então, quem viu com VHS foi na década de 90. Eu também vi com VHS. Então, faz bastante tempo. Mas eu tive essa sensação também de já ter visto, de ter flashes do outro filme, principalmente nas cenas da pedreira. Mas eu acho que é um clássico revisitado, pode ser? Na parte que ele se enfia no esgoto também, né? Eu acho É. que é bem. Ficou bem. Eu tive vários flashes assim da parte antiga. E uma coisa que, conversando logo após a sessão assim, eu cheguei a uma conclusão, porque ali na década de 90, na verdade até esse exato momento, né, em que eu assisti o filme assim, eu sempre fiquei na dúvida. Falei, caralho, por que que uma coisa que vem de fora, vem de outro mundo, seja sobrenatural, sei lá, vem de algum outro lugar, um outro universo, por que que ela se encaixaria na figura de um palhaço? Tudo bem que ela toma várias formas, né? Ela, é bem claro ali que ela assume ali a forma do medo das pessoas. Sim. Sim. Mas a forma principal dela é o palhaço. Então, isso, aí que tá. Ela tem a forma, entre aspas, principal dela, que ela mais gosta de se manifestar, é o palhaço, né? O palhaço dançarino Pennywise. Sim. Que lindo. Achei muito meigo ele ser Dancing dançarino. Clown. Mas aí depois eu fiquei pensando, por que que alguém assumiria a forma de um palhaço? E você vê que palhaço é realmente uma figura que parece que é um medo muito comum entre as pessoas, né? Mas será que é só o medo? Por ser um medo comum entre as pessoas, não é porque o palhaço é uma figura amigável no sentido de ser uma figura do mundo infantil, assim, de ser. Toda criança sabe o que é um palhaço. É sim, né? Pelo que ficou claro ali no filme, ali, né? No livro, em obra, então isso não é nenhum spoiler, né? Que as pessoas já sabem, ele se alimenta do medo de crianças, né? É. Não, ele se alimenta do medo mesmo, né? Mas eu acho que além de ser a figura que todos. Que um palhaço. Porque é um palhaço assustador. A gente pode dizer que se olhar, se sair na rua e encontrar um palhaço desse, ou se for num circo ver um palhaço desse, você vai ficar com medo, não vai rir. Porque ele é assustador, é um palhaço assustador. Mas eu acho que a figura do palhaço é a primeira que ele assume, não só pelo medo, mas por essa proximidade da figura com o universo, do palhaço com o universo infantil. O cara não, ele é genial. Ele escreve um roteiro assim que eu olho assim e falo, caralho, eu tenho inveja porque eu queria escrever essa porra, Você né? queria Porque ter não é escrito o nada. livro, Tipo, você olha assim, cara, uma criatura que se alimenta do medo. Você pode olhar assim e falar, pô, legal. Não é uma ideia tão complexa assim, mas tava ali, sabe, cara? Mas essa é assim, acho que essa é a beleza, né? Porque tá na simplicidade da ideia. Todo mundo tem medo. Então, é algo que pode ser com qualquer, pode acontecer com qualquer um, porque todo mundo tem medo de alguma coisa, por mais simples que ela seja. Seja de um palhaço, seja de um político, Seja de um país, de um né? partido, mas aí é outra história. É, tem mais alguma coisa aí que você queria? Um ponto que você não ressaltou até agora, você não falou, você achou alguma coisa negativa no filme, né? Você achou algo negativo, assim, algo desnecessário, de repente ali uma barriga? Não, eu concordo com você que tinha coisas que causavam uma estranheza, né? Como um menino com umas brincadeiras meio perdidas ali, mas era para traçar a personalidade dele. Não sei, eu ainda não consegui, acho que tá muito como a gente assistiu agora, né? Não consegui pensar em nada, mas eu achei que talvez momentos que deviam ser assustadores que me fizeram rir. Mas foi proposital isso. Tem hora que quebrava de propósito. Não, não, não. Teve um momento que. Do menino, do gordinho, do Ben, na biblioteca. Era para ser assustador. Ah, mas não, mas foi, rolou meio stop motion ali, sei lá. Me É, lembrou esse stop motion que ele fez. Eu sei que então. não é, mas. Eu ri, eu achei graça. Mas não era pra ser engraçado? Não sei se era para ser engraçado, porque foi o momento de terror dele, foi o momento que ele avistou o medo dele, né? Então. Não sei, não sei se foi ele correndo, foi engraçado, sei lá, eu Não, achei mas eu não engraçado. ri dele, eu não ri dele. Não, não, a cena, entendeu? A É. cena em geral, assim. Ok, ok. E... ah, outro ponto também, assim, eu acho que... tudo bem que eles pegaram um filme ali pra trabalhar mais as crianças, mas a gente realmente teve sucesso porque a gente conseguiu se apegar ali pelo menos algumas crianças. Teve crianças ali que não foram muito bem trabalhadas, né? Como, por exemplo, o Mike. Que mais? O amigo judeu também. É, não foi bem trabalhado, mas foi uma cena... foi a cena mais... acho que mais assustadora, assim, a dele. A primeira vez que ele mostra o medo dele foi a mais... tudo bem que eu fiz piada também, eu ri também no momento que era pra ser assustador. Então, eu acho que o problema é sou eu, não o filme. Cara, quando eu é porque ele tem medo de um quadro, né? E, cara, eu olhei assim, né, na hora eu pensei, caraca, quem que tem medo de um quadro? Mas depois eu lembrei que quando eu era moleque, eu ia na casa da minha avó todo final de semana, ela tinha um boneco que era um genérico do Fofão, que ficava sentado na cama. Um cabelinho colorido, assim, de linha? Era, ele tinha um macacãozinho de jeans também, camisetinha, era um genérico do Fofão. E uma bochecha gorda, só que não era caída igual a do Fofão, né? Era uma bochecha gorda cheinha, né? Isso, e eu lembro que eu tinha medo, o boneco ficava sentado de frente pra porta, então quando eu ia no banheiro tinha que passar na frente do quarto, então tava o boneco sentado lá olhando. E eu corria, né? Teve uma vez que eu chorei, porque eu jurava que o boneco tinha se mexido, sei lá, eu tava muito, muito cagaço, forte. E aí depois eu parei pra pensar, pô, isso é uma coisa bem de criança mesmo, né, ter medo de objetos, de quadros. Eu tinha medo de quadros, principalmente aqueles quadros com paisagens e casinhas e pessoas pequenininhas, por causa daquele filme da Convenção das Bruxas. Eu tinha medo dos quadros. Eu adorava aquele filme, mas eu tinha medo de quadro, assim. Quadro que tinha pessoas que, quando você... assim, rosto. Porque quando você olhava de qualquer lugar, elas estavam olhando pra você. Né? Era muito comum, quando eu era criança, ter quadros que eram fotografias, né? E que eram meio restauradas, pintadas à mão, assim. Eu tinha morria de medo daquelas coisas. E eu sabia que eram pessoas da minha família, mas eu tinha medo. Às vezes a gente tem medo da família, né? Normal. Vamos lá. Vai aparecer meu pai no bueiro. Vamos lá, tem mais alguma coisa, algum ponto positivo ou negativo que de repente você queira falar aí do filme? Alguma coisa que te impressionou, algo que te agradou, algo que te surpreendeu? Você foi surpreendida? Não, surpreendida não, mas eu gostei do final. Acho que a gente já sabia, né, que como seria ali, mas eu acho que eu gostei. É bom quando você tá assistindo um filme e ele, o final é bom, né? Assim, você não é um final que você faz, ah, que bosta, o filme foi bom e o final foi uma merda. Especificamente, acho que não, nada me surpreendeu. Por isso que eu não vou dar nota máxima também, não é nada... não é um filme, oh, meu Deus, que surpreendente, eu não saí de lá com medo, assim, tô com medo. Não, mas eu vou falar pra você que teve uma hora ali que eu assustei ali com um palhaço ali, agora eu não lembro qual parte que era. Teve momentos em que você se distraía com uma coisa, né, que você tava se distraindo com aquela situação que tava acontecendo, e aí vinha o palhaço assim, e você, tá, palhaço na sua cara. Então, teve hora que eu fiquei com um leve cagaço ali em alguns momentos, mas então isso aí, então já que não temos mais nada a acrescentar, vamos aí para o nosso veredito final. Valeu ou não valeu a pena sair do seu lar, do conforto, da sua casa para assistir It 2017? Esse não é o nome do filme, não. Não... o nome do filme é só It. A coisa. Sim, valeu a pena. Isso, e vamos lá, aqui a nota aqui na Rádio Cafeína são em chinchilas. De 0 a 5 chinchilas, quantas chinchilas você daria pra esse filme? Eu não posso dar 4,5 chinchilas, não vou cortar uma chinchila no meio. É o terror da vida. Não, vai ser só 4 chinchilas, porque eu me recuso a cortar chinchilas em pedaços. 4 chinchilas aqui nesse... 4 justo? Justifique sua nota, vamos lá. Não foi surpreendente, acho que teve coisas que a gente sabia que ia acontecer, né, que faz parte, mas eu acho que o filme conseguiu cumprir aquilo que se propõe, a contar uma história do Stephen King bem contada e que faz você se apegar aos personagens, se assustar também, rir, enfim, foi um filme muito bem feito, eu acho. Parabéns, aqui de 0 a 5 chinchilas, eu daria 4,75 chinchilas. Eu não sei como que seria isso, mas... Eu já vi chinchilas cortejada, coitada. Coitada, só uma orelhinha, sei lá o que que é. 4,75 chinchilas, eu acho que eu tiro aí 0,25, exatamente pelo que eu falei ali atrás, né? Eu achei que teve uma hora que forçou um pouco ali a piada, em algum momento ali, eu acho que teve uma violência desnecessária. Apesar que a violência vinda do palhaço, ela foi extremamente agressiva, as cenas que o palhaço ataca as pessoas, porque ele não ataca só psicologicamente, né? Ele ataca fisicamente. E não achei tão agressivo, igual o menino rasgando a barriga do gordinho. Porque as pessoas são mais agressivas. O ser humano é assustador. Mas não, eu achei... tem cenas frenéticas ali, se você pensar que é um ser Eu não sei como classificar, mas vai, vou falar sobrenatural. Não, assim, de onde vem? Então, como ele podia se mover, enfim. Tem coisas bizarras que são assustadoras, que foram assustadoras. Eu acho que mais pela bizarrice, talvez. Eu acho que talvez eu não seja uma pessoa que aceite as bizarrices do mundo. Então, tinha momentos bizarros ali que eu achei assustadores. Mas talvez é porque quando a forma de atacar dele não era tão violenta, no sentido de sanguinário. Você entraria no esgoto para enfrentar o sobrenatural? Não. Óbvio que não. Não entraria no esgoto por motivo nenhum. Justo, eu acho que o medo do esgoto, então, né? Talvez entrasse... Apesar de quando eu era criança, lá na rua onde eu morava, a gente jogava taco. Ou bets, né? Não sei o nome. Quem tá escutando, como chama? Quando a bolinha caiu no bueiro e a gente só tinha uma bolinha, a gente tirava pra ver quem ia entrar no bueiro pra pegar a bolinha. E às vezes sobrava pra mim porque eu era magra, mas eu era não, eu sou. Mas eu não... Sei lá, acho que eu já entrei no bueiro, mas hoje eu não entraria, não. Eu andava na beira do rio. O rio? Que esse córrego que tem aqui? Na então, aqui no riozinho aqui na cidade, que é um córregozinho aqui, tem mais terra do que água. Então a gente ficava andando na beira assim, achando que o rio era lava. É um esgoto. Não, mas na época era lava, um mar de lava, assim, que você não podia pisar. Era uma aventura, uma adrenalina. Meu medo era de pisar na água do rio. Tá certo, você ia pegar cólera. É isso aí, então esse foi aí o Rádio Cafeína, né? O programa mais gostoso da porosfera do YouTube, sei lá, do Raico Parta, que veio enigmaticamente, assim como a coisa. Olha que lindo, né? Se você gostou, não esqueça de dar o joinha aí, assinar o feed, né? Segue a gente aí nas redes sociais, vai estar tudo aí na descrição. E uma mensagem final para os nossos queridos ouvintes, telespectadores, / amantes, / sei lá, críticos, / Amantes do quê? Amante é a pessoa que ama. Sei. Busquem conhecimento. Busquem conhecimento. E assim se foi mais um cast. Um abraço a todos.